Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Jonas Toródio é uma figura de relevo da cena rock da cidade de São Paulo, no Brasil. Não satisfeito por até agora ter sido produtor e dono do Berlin Bar, local onde começaram, por exemplo, as Cansei de Ser Sexy, o homem é principalmente músico, tendo já estado em projetos como a The Butcher's Orchestra, The Sellouts e The Drags, e dá normalmente uma ajudinha a muitas das bandas que tocam no referido Berlin Bar. Sempre que tal se torna necessário, Seródio regressa agora com uma das suas melhores formações, The Black Needles, e pela mão da editora portuguesa Groovy Records, que edita um single 7 polegadas com 4 temas. Com eles estão Jesus e Fred Illa, ficando assim completo um power trio ao bom velho estilo blues rock, que aqui neste disco nos dá a ouvir todos os bons preceitos conhecidos do que devem ser as boas canções segundo o canon rock e seguindo os preceitos de ilustres fundadores do género como Howlin' Wolf, T-Bone Walker ou Stevie Ray Vaughan. Mais um belo disco para continuar a festa, a cuja entrada está o velho letreiro It's Only Rock and Roll, But I Like It, The Black Needles. Sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.